de Direção Associação Val do Norte, Val do Ouro, perdão, Luís Almeida, permito-me que o trate assim. Caros colegas presentes de Câmara, senhores deputados da Assembleia da República, senhores deputados municipais, senhores vereadores, senhores presidentes de junta de freguesia, senhoras e senhores. Não obstante o município de Alijó estar inserido num território de Trás-os-Montes e Alto Douro, com características muito específicas, sob o ponto de vista cultural, tem vindo a absorver os efeitos da globalização que tende a padronizar tudo e todos. A globalização valoriza excessivamente a competitividade entre os territórios, deixando pouco espaço para a respiração sociocultural. Cada território é permanentemente avaliado sob o ponto de vista da sua competitividade global, em que o investimento tem que, imperativamente, ter retorno, dentro de um quadro de regras que não atendem às especificidades. Dizem-nos que é o mercado que assim o exige. Mas um território, um município, não cabe apenas no conceito de mercado. Tem que produzir para o dito mercado, sem dúvida, mas tem que incorporar na sua produção fatores identitários. É o que fazemos quando produzimos, por exemplo, um vinho do Porto. Cada garrafa é o fruto da videira, do solo, da chuva, do nevoeiro e do sol, mas também é fruto das alegrias e das angústias dos lavradores, das cantigas e das histórias e do saber fazer que são património de uma região. Uma garrafa de vinho, é também cultura. E é aqui que as associações socioculturais, como é o caso da Associação Val do Ouro, têm um papel indispensável. São o garante de que a nossa memória coletiva continuará viva no dia-a-dia das gerações vindouras. Contribuem para a sustentabilidade e competitividade dos territórios, acrescentando especificidades à economia, contribuindo para que esses territórios ofereçam produtos diferenciados, ou seja, produtos que incorporam aspectos físicos, mas também aspectos de ordem imaterial, enraizados na cultura local, contribuem para o reforço da competitividade alicerçada na identidade. Senhor Presidente da Associação Val do Ouro, comemorarmos o 10º aniversário da Associação Val do Ouro aqui, na sede do nosso Conselho de Alijó, é para nós, Câmara Municipal, motivo de grande regozijo. Conhecemos uma boa parte do caminho que a Associação Val do Ouro já trilhou, a partir da Vila do Pinhão, onde tem a sua sede. Sabemos que tem implementado projetos verdadeiramente regionais. São exemplos disso a Mostra de Teatro do Douro, a Academia de Artes Douro e Tâmega, ou o Encontro de Associações Val do Douro. Sabemos que a Associação Val do Ouro se dedica sobretudo à cultura, mas não deixa de intervir noutros contextos, como fez muito recentemente, trazendo para a agenda regional e nacional o debate sobre a linha ferroviária do Douro. Caro Luís Almeida, permita-me que o trate assim mais uma vez. Na sua pessoa de fundador e presidente da Associação Val do Ouro, dou os parabéns a todos aqueles que fazem parte dos órgãos sociais da Associação, bem como aos respectivos associados pelo 10º aniversário. Todavia, mais do que dar os parabéns, aproveito a ocasião para publicamente afirmar o quanto o município de Alijó está orgulhoso pelo serviço público que a Associação Val do Ouro tem prestado ao Conselho, à região e ao país, especialmente na promoção e afirmação da nossa identidade cultural. Em nome do município de Alijó, muito obrigado.